Eu escolhi ouvir minha mente. Ao invés de tudo, eu deveria ouvir mais que falasse que nem um tumbo. Deveria te beijar devagar, respirar mais fundo. Poderia te mimar, te deixar, me fazer de bobo. Essa frase dava um slogan pra Taurus de amor, não morro. A magia era depois do Natal, antes do ano novo. Eu sinto que mentir me faz mal, me dá dor no estômago. A cor da cura é violeta na frequência do sal. Grosso, eu aprendi que ia ser perseguido. Ia ter apóstolos, que um deles iria me trair. Não era um dos nossos e os sócios que procurem a mim. Não procuro sócios, eu sou assim desde o dia que eu nasci. Meu palpite é próprio, o amor nasce, cresce, morre, porque ele é orgânico. A paixão é o que deixa todos eles em pânico. Uns estão no intuito do insulto, isso é satânico. Mude o disco ou mude o discurso. Ânimo, são dois tipos de pílula, a azul e a vermelha. Eu que escrevi, mas eu não li, eu não usei a caneta. Igual os romanos transformando número em letra ou vice-versa. Olha o que eu deixei na gaveta. A maioria desses negros nunca viu minha maleta. Que eu guardo joias, munição, armas em casos de treta. Lá fora a chuva cai, aqui descontrai na seda. Humildade é outra parada, nós é rude, não é lento. Pra comprar bebida e uma briga em frente ao clube de strip. Eu retorno mentalmente em todo canto que estive. Aos 10 anos vi aos 13, só entendi aos meus 15. Se você for de verdade, vai saber quem que finge. Minha vida é um filme de fato. Eu percebi quando eu tentei mudar o papel e o diretor ficou bravo. Acelera e ultrapassa o safado. Vão se passar, mas nada é mais inteligente que um fato. Eu sou da era do scrap, ou se eu surfei na onda do trap ou do crack, é a mesma fita que envenena os moleque. O carro preso na trafic, a minha única opção era essa aqui. Que a vida é muito complexa. Número de fãs maior que o número de groups. Ahá, sererê, crack agora é Fruit Loops. Deduz na indústria, eu vou pelos fundos. Em todos os sentidos, sempre avalie tudo. Quanto mais eles se afirmam, mais eu vejo que tudo era só luz e relampejo. Eu não ouvi um pio. Todos os irmãos que estão no erro, meu desejo é que interrompam um ciclo. Eu tô ocupado agora com essa gata aqui. Mato os personagens como Tarantino, é meu filme. Ela é a máfia italiana e tu é um fettuccine. Taques em Congonhas, Galeão é carro executivo. Eu sou Adriano, Inter de Milão, 2005.